na época mais adequada, mas vamos investigar as causas. Por que aquele casal não quer ter filhos, nem um filho? Será que não está sendo movido pelo egoísmo? Pela vaidade? Por não ter, talvez, que o corpo se transformar um pouquinho durante a gravidez? Porque estão com ganância, com vaidade, estão num momento bom, profissional? E esquecemos aqueles compromissos que assumimos ainda no mundo maior, de receber como filhos pessoas que devemos reparação, amor e carinho. Então, meus amigos, o planejamento familiar é possível, mas vamos ter mais crianças. Chico Xavier teve a ocasião de dizer que existem 3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados ao redor da Terra do que encarnados. Então, se somos 6 bilhões hoje, deve ter uns 20 a 24 bilhões de espíritos desencarnados. Dá uma média de 3 a 4 para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouquinho mais, né? Por que a gente não pode ter mais filhos? Ah, mas hoje está muito mais difícil. Tá nada, meu povo. Isso é conversa. Isso é a mídia que diz para a gente. Não é verdade. Como é que era nas nossas avós e bisavós? Tinham 10, 15, 20, 28 filhos no meio do mato. Às vezes não tinha nem parteira para. Não tinha cesariana, não tinha pré-natal, não tinha maternidade, não tinha ultrassom, não tinha anestesia, não tinha nada. Hoje nós temos todos esses recursos, hospitais, mesmo os do SUS, mas temos sim. Ah, Nazareno, mas é porque eu quero colocar o meu filho na melhor escola de Sergipe. Será que esse é um motivo mais importante do que talvez ter 10 filhos na escola pública? O que é melhor? Deixar o obsessor no mundo espiritual prejudicando a gente, gerando depressão, sofrimento, suicídio, problemas na área afetiva, doenças, ou trazê-los à bênção da reencarnação? Que ali a gente está de olho nele. Controla. E no mundo espiritual a gente não tem nenhum controle, a não ser a nossa vigilância, a nossa oração, a nossa reforma íntima. Se for para mim, eu não posso atender. Vejam que o assunto é tão importante que o telefone toca para nos chamar a atenção, porque estamos muito materialistas. Porque eu preciso ter tudo que o meu vizinho tem, senão vou me sentir mal. Vou me sentir como um fracassado, porque minha família é bem de vida, é bem sucedida e eu estou aqui com esse negócio só de espiritismo. Não, eu tenho que ter tudo que os outros.